paz e não de mal. Então, que nós consigamos depender assim do Espírito Santo. Esse tem sido o meu desafio. E foi essa semana. E até que foi bom. Até que foi bom, porque a gente, quando você fica assim, eu fiquei me vigiando, né? Tentando me vigiar para ver como que eu ia me sair. Eu acho que a gente tem que ter essa intenção de se vigiar, porque quantas vezes eu já ouvi que a gente tem que cuidar da palavra, que a gente não pode amaldiçoar, não pode praguejar, não pode murmurar. Mas quando vê, já saiu, já foi. Então, nós precisamos ter essa intenção de pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. E queria abrir com vocês, mas eu vou tentar ler mais rapidinho. Lucas, de 1 a 20. Lucas, capítulo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. No 18, então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. No 19, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então, aqui o anjo, ele fala, né? Eu sou o anjo. Eu acho que ele não falou eu sou o anjo. Eu acho que ele falou eu sou o anjo que assiste junto de Deus. E você não acreditou. Mas ele falou, todavia você vai ficar mudo. Porque eu acho que se ele falasse mais alguma coisa, sabe o que Zacarias ia fazer? Ele ia mudar a direção do navio para o outro lado. E o anjo não queria isso. Então, ele deixou ele ficar mudo. E eu fiquei pensando assim, quantas vezes eu fiquei perto de pessoas que eu falava, ai, acho que ela tem que ficar quietinha, para de falar. Ou quantas vezes eu fiquei pensando, por que que o anjo não me calou? Eu devia ter ficado muda, né? Então, ele foi um privilegiado, eu acho, que aqui, porque ele ficou mudo. Porque eu acho que se ele falasse mais, ele mudaria o rumo do navio, né? E eu acho que a gente precisa estar cuidando disso. Então, não foi uma correção ele ter ficado mudo, mas eu acho que foi uma prevenção do anjo. Ele preveniu para que ele não pecasse, não continuasse a pecar. Porque quando a gente fala o que não é para a gente falar, nós estamos pecando. E como que nós agimos, né? Como que nós encaramos os problemas, as doenças, né? As montanhas, as circunstâncias do dia a dia, Às vezes é uma prova na escola, às vezes é um trabalho, um projeto difícil, uma monografia. A gente tem tantas demandas, né, no dia a dia, um projeto no trabalho, né, Letícia? Então, tantas coisas que a gente precisa estar cumprindo. Como que nós encaramos isso? E nós encaramos com o quê? Com a palavra. Com esta palavra que é o leme, que vai direcionar o navio. Às vezes vem, ai, não vai dar certo. Como muitas vezes nós ouvimos ou muitas vezes falamos sobre o Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. O Brasil tem recursos naturais infinitos. Teve problema da água, mas passou. E nós estamos, de novo, podendo tomar banho sossegado, né? A gente esquece, mas nós temos os recursos naturais. É um país tão rico de tudo, né? Mas aí a gente começa a pensar só nos problemas, problemas, problemas. E aí as pessoas terminam com um não tem jeito. Esse país não tem jeito. E eu lembro da Inês falando que eu detesto a palavra tomara. E eu não gosto quando falam não tem jeito. Porque quando a gente fala não tem jeito para uma pessoa, não tem jeito para o nosso país, nós já condenamos. E aí não tem mais solução. E como nós cantamos agora mesmo, louvando o Senhor, nós temos esperança. Nós temos esperança num Senhor que nos responde. Então, a nossa fala, ela precisa ser regada de esperança para nós mudarmos. E como que a gente muda a nossa fala? Lembrando que a palavra, como está em João 1, no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se ele é a palavra, em algumas está, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Eu estou usando o Senhor. Eu não posso usar de outra forma, senão para profetizar e para falar o bem. Então, eu preciso falar, vai dar certo o meu trabalho. O Senhor já me abençoou naquilo que eu tenho que entregar. Naquilo que Ele entregou nas minhas mãos, será o melhor, será bem feito, né? E eu lembro do Ibi Uber falando em Santarém de um estabelecimento que tinha o nome de Eterna Morte. E ele ficou muito, muito assim, irado. E ele ia falar, aí ele ouviu o Senhor falando e ele, juntamente com a esposa, orou e profetizou. E orou pela família dele. Ele falou, não conheço essa pessoa, mas eu oro por ele. Não sei se ele é casado, pela esposa, se tem filhos, mas eu oro para que o Senhor abençoe. E que ele, nesse estabelecimento, que ele venha te conhecer, que nesse estabelecimento ele venda produtos evangélicos, mude, porque era heavy metal. Aí, e ele foi orando e pedindo para o Senhor que ele mudasse a placa daquele lugar. Depois ele foi para a China, China e Coreia, ficou 2 meses fora do Brasil. Quando ele voltou um pastor de lá, da igreja dele, falou, olha, sabe que uma pessoa se converteu? O Jefferson. Ele falou, nossa, que bom que ele se converteu. Quem é o Jefferson? Ah, é o moço daquela loja que vende coisas de heavy metal. Aí ele lembrou da oração que ele tinha feito há 2 meses. Ele falou, se converteu? É, e o moço ainda falou. E ele mudou a placa do lugar. A placa agora é vida eterna. Ele se converteu, ele se acertou, ele morava com uma mulher, tinha filho, mas não era casado. Então, aquela oração, em 2 meses, mudou a vida de uma pessoa. Mudou o local, né? Trouxe vida. Então, ele trouxe esse ensino para a gente, que nós temos que profetizar. Às vezes a gente pode passar na frente de algum lugar. Eu mesma já orei pedindo para fechar e fechou um lugar. E aí eu falei: Senhor, me perdoe, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa onde ela estiver, porque a nossa boca, ela é para abençoar. Porque às vezes a gente passa nessas casas noturnas, né? E você ora, mas nós podemos orar mais, pedindo mesmo: Deus, abençoe essa pessoa, para que ela não tenha que viver dessa casa noturna, mas que ela possa, nessa casa noturna, trabalhar, fazer alguma coisa de dia, outra coisa, né? Conhecer o Senhor e mudar isso. Então, é essa a nossa esperança, que a nossa palavra, quando a gente falar alguma coisa, que a gente lembre de falar que é Jesus. Porque sem Ele, nada teria sido feito. Então, nós proclamamos essa palavra. E para o projeto Adoradores, que eu lembro de um congresso de mulheres, que a pastora Marta, ela profetizou que seria um lugar onde levaria muitas bênçãos, onde teriam muitas pessoas vindo e se convertendo. Eu crio no meu coração e não esqueço. E o Marcelo Jamal, ele falou que aqui é um lugar onde haverá, tem um ministério, que a igreja tem um ministério profético. Então, que assim seja. E quando nós falarmos, que a palavra realmente seja essa palavra, uma palavra boa, pensamentos de paz e nunca, nunca de mal. Então, é essa palavra e essa palavra para o projeto, né? Que está fazendo 12 anos, é 12 anos. As meninas aqui, quais são as que têm 12 anos? Levanta a mão aí. As de 12 anos, né? A Gabriela. Então, é uma fase da vida. Então, um ciclo da vida está acontecendo aqui com o projeto. E vai acontecer assim, como aquela borboleta, que ela nasce num ovinho, sai como uma lagarta, ela vai andar, ela vai se alimentar, até que ela fica forte e ela consegue ficar penduradinha. Não sei, eu ia trazer, mas não é muito legal de se ver. A gente fica meio com nojo. Mas aí quando ela fica forte mesmo, ela se pendura. E aí é o momento em que ela começa a se contorcer, é o momento em que ela passa por dores, por dificuldade, até ela sair da outra casquinha dela, do outro casulo dela. E aí ela sai e ela vai se esticando, as asinhas vão, sabe, tomando forma e ela alça voo. Então, que assim seja com o projeto Adoradores, com cada irmão, que nós possamos profetizar mesmo, bênção, né? E que nós possamos alçar voo como o Senhor quer que a gente faça. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero chamar a Daniela. E já que o Isaac veio apresentar a esposa, eu também tenho que apresentar agora, Isaac. Eu quero dizer, irmãos, que a Daniela, ela é o meu braço direito, ela é ajudadora, ela é aquela coluna que Deus colocou na minha vida e na nossa família, e ela é responsável por muitas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas nesses 12 anos como igreja, companheira, pastora, quem cuida mesmo. E é com muita alegria que eu vejo o Senhor edificando muitos irmãos aqui na palavra e edificando a Dani também, sendo tremendamente usada por Deus na palavra, na sabedoria, na graça. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar mais uma vez. Senhor, assim como nós estamos recebendo esta palavra nesta noite, assim como o Senhor tem nos ensinado, Pai, a liberar palavras de bênção e como o leme direcionar o navio da nossa vida para a direção certa, nós te pedimos que o Senhor traga mais porções de ensino através da Dani. Que o Senhor a abençoe também, continue edificando sua vida, Senhor. E nós queremos mesmo, Senhor, proclamar que assim como o Senhor nos trouxe até aqui nesses 12 anos, nós vamos caminhar nessa próxima estação, Senhor, um tempo novo de mais amadurecimento, de mais conquistas, de mais vitórias, guiados pela palavra do Senhor que nos norteia. E que assim o Senhor continue falando conosco através da vida da Daniela. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Como diz a Tânia, né? A gente fica mais... A gente fica até mais nervosa depois disso, né, Tânia? Amém, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Mais forte. O Senhor merece o nosso louvor, a nossa gratidão. 12 anos não são 12 dias, né? Esses dias eu estava ouvindo alguma coisa, passei rápido na frente de alguma televisão, não sei onde eu estava, e tinha uma pessoa falando assim, que 11 de setembro fez 15 anos. Eu só escutei isso. Eu tomei tanto susto, falei, meu Deus, tem 15 anos das Torres Gêmeas. Como o tempo está passando. Quem lembra o que estava fazendo naquele dia? Quem era nascido, né? Eu lembro, e a maioria acho que lembra exatamente o que estava fazendo quando teve a notícia. E foi ontem, não foi ontem? A gente está novinho, igualzinho, 15 anos atrás. Foi ontem, e 12 anos também não são 12 dias. E a gente tem muitos motivos de gratidão. Como Sóstenes disse, muitas lutas, mas por causa das lutas, muitas vitórias no Senhor. Amém? Você pode abrir a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 1, no verso 5. Primeira João 1, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui diz que se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa palavra comunhão, ela no original, ela é koinonia. E o significado dessa palavra é muito mais amplo do que comunhão. A gente entende, olhando no original, que essa palavra quer dizer companheirismo, quer dizer intimidade, quer dizer parceria, quer dizer amizade, quer dizer comunicação e muitas outras coisas. E aqui diz que se nós mantemos comunhão, ou seja, se nós mantemos companheirismo, parceria, intimidade, amizade, comunicação com Deus, nós mantemos comunhão com os nossos irmãos. Se nós mantemos comunhão com Deus, obrigatoriamente nós também devemos manter comunhão com os nossos irmãos. Que se nós andamos na luz, essa mesma comunhão nós precisamos ter com os nossos irmãos. A palavra comunhão, quando ele fala de manter comunhão uns com os outros, é a mesma palavra no original, koinonia. Então, a mesma intensidade de amizade, de parceria, de intimidade, de cumplicidade, de apoio que nós temos e devemos ter com Deus e com o seu Espírito Santo, de intimidade, de conhecimento, de abrir o coração, nós precisamos ter com os nossos irmãos. E aqui, enquanto eu lia, eu fiquei pensando na preciosidade que é isso, e como isso é sério, como a gente precisa buscar essa comunhão com os nossos irmãos. Porque diz que se a gente fala que anda na luz, nós temos comunhão com os nossos irmãos. Porque se nós não temos comunhão com os nossos irmãos, nós podemos chegar à conclusão que nós andamos em trevas. Ah, esse companheirismo, ele diz respeito a um compartilhar de vida num relacionamento de amizade. Então, nós estamos falando de koinonia, companheirismo, em que eu tenho uma amizade com alguém, mas nós estamos falando também de parceria, que já diz respeito ao que eu posso fazer efetivamente para que o outro seja edificado e cresça. E eu lembro que quando pela primeira vez eu entendi que koinonia, comunhão, era muito mais do que só estar junto, era participar efetivamente do crescimento e da edificação de alguém, isso muda tudo. Então, eu não tenho só uma amizade, né? Eu não sou só amigo, e aí o meu irmão fez alguma coisa errada e tudo, e eu só, né, sou amigo, e eu passo a mão e bato a mão no ombro e falo, não, tudo bem, vai ficar tudo certo. Não, eu participo efetivamente do crescimento daquela pessoa. Então, a minha comunhão, do jeito que o Senhor quer, vai além de uma amizade, de um tapinha nas costas. É uma comunhão que me leva a ajudar aquela pessoa a crescer e a efetivamente ser edificada. E a outra palavra é intimidade. E a intimidade, ela diz respeito à transparência e confiança, mas em níveis muito profundos. Então, quando a gente lê esse texto que fala sobre se nós mantemos comunhão com Deus, ou seja, se a gente tem com Deus e precisamos ter essa parceria, o Senhor, através do Espírito Santo, precisa de nos edificar, nós precisamos ser amigos de Deus e também termos intimidade a ponto de sermos totalmente transparentes e confiarmos em Deus plenamente, também, e na mesma medida, nós precisamos ter esse relacionamento com os nossos irmãos. E hoje, assim, o que o Deus colocou no meu coração de estar trazendo para nós nesse dia de aniversário é isso. Eu creio, e Deus sabe, que desse púlpito tem saído a palavra de Deus. Nesses 12 anos, a palavra do Senhor foi ministrada nesse lugar, nesse altar. E nós temos recebido uma palavra viva, que tem nos impulsionado e nos incentivado a uma maior comunhão com Deus. E eu creio que nesse tempo de maturidade que o Senhor quer trazer, Ele quer, além de nos fazer muito mais íntimos dEle, e nós temos visto, né, em todo esse mover desse último ano, do TCD e outros momentos de buscar a intimidade, tempo todo batendo na tecla da oração, Congresso de Mulheres, outro ano, intimidade, depois, de novo, santidade e proximidade de Deus, e estar perto do Senhor, e estar orando, e estar buscando, o Senhor também quer nos trazer para essa nova etapa, para esse novo limiar, essa palavra, a mesma comunhão que eu desejo que você tenha comigo, eu preciso que você tenha com seu irmão. E nós temos outros textos que vão confirmando essas coisas. Então, se temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com os nossos irmãos. E Tiago 5,16, que é um texto tão conhecido, diz que essa comunhão, ela é curadora. Eu sempre fiquei intrigada com a questão do mistério que há nessa confissão um ao outro de pecados que cura. Há um mistério no nosso relacionamento entre irmãos. Eu posso ter o meu relacionamento com Deus, mas eu preciso ter relacionamento com os meus irmãos. Tem algo nessa comunhão que não vai fluir na comunhão só com Deus. E aí a gente vai percebendo outros versículos que vão confirmando isso. Então, quando eu confesso o meu pecado para o Senhor, Ele me perdoa. Mas aqui é muito claro que quando eu confesso o meu pecado para o meu irmão, eu sou curada. É diferente. Quando eu falo com Deus, eu sou perdoada. Mas quando eu falo para o meu irmão, eu sou curada. Então, um pecado que é recorrente, que eu não consigo vencer, e que eu não entendo, e eu vou diante de Deus 10, 5, 20, 30, mil vezes, pelo mesmo erro. Quem aqui tem um pecado recorrente? Tem uma coisa que você não venceu, que você fala, meu Deus, fiz de novo. Senhor, isso aqui eu sei que eu preciso mudar. Quando você vê, fiz de novo. Repeti. Toda vez que a gente confessa, Deus nos perdoa. Mas a cura vai vir quando eu dividir essa minha dificuldade com alguém e alguém puder orar por mim e essa pessoa vai ter coinonia comigo, comunhão, parceria, amizade, intimidade e eu vou poder falar para essa pessoa e ela vai poder orar por mim e eu vou ser curada. Aí sim eu vou ter vitória. Há uma diferença e eu creio que nesse tempo Deus quer nos fazer mais unidos. Nessa comunhão, nessa coinonia, nesse sentido da palavra, na origem dela. E interessante ver que é a mesma palavra usada para que a gente mantenha comunhão com Deus e comunhão com o nosso irmão. Porque o que a gente vê hoje? A gente tem uma comunhão com Deus e, às vezes, uma transparência com Deus muito fácil. Mas, com os nossos irmãos, nós temos muita dificuldade de nos abrir. Não é verdade? Nós não temos essa facilidade de abrir o nosso coração. Às vezes, nem o nosso marido, nem a nossa esposa sabe o que está passando na nossa cabeça. Não é verdade? Muitas vezes, um filho está passando alguma coisa e está dentro dele. Então, nós precisamos, nesse novo tempo, e eu creio que é um chamado de Deus para nós, e aí veio, né, toda essa questão do discipulado um a um, que nós ainda estamos engatinhando nela, mas nós vamos crescer nela também. Amém? E nós queremos, eu creio que cada dia o nosso entendimento precisa ser aberto e nós precisamos começar a querer viver isso, entender o princípio. Não é método, não é metodologia, mas é um princípio bíblico que vai trazer cura para nós. E para isso é uma decisão e uma escolha pessoal de cada um de nós tomar para nós mesmos essa palavra, Senhor, eu quero comunhão com o Senhor nesse nível, e pode ser que nem com o Senhor você ainda tenha em todas essas instâncias. Às vezes você vê o Senhor, né, como seu parceiro e companheiro, mas ainda não tem, às vezes, uma intimidade profunda com Deus. Mas pode ser que sim, mas com o seu irmão. Olha para o lado, do seu lado está o seu irmão. É família, Deus nos colocou numa família. Deus não nos fez para viver isolados. E a gente está num mundo que cada dia, cada um quer mais viver isolado, se guardar, se preservar, viver sozinho, não dividir as dificuldades. E o diabo vai estabelecendo fortalezas na nossa mente que nós precisamos romper. De que é melhor não falar, tem coisa que é melhor não conversar, tem coisa que eu não consigo vencer e deixa para lá, e os dias vão passando e a vida vai passando pela janela, mas nós precisamos nos ajudar. Então, que o Senhor possa renovar a nossa mente. Né? A palavra fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo começa na nossa mente. Então, que essas verdades possam ir entrando no nosso espírito, para que nós realmente tenhamos uma nova temporada diferente, de mais comunhão, e que cada um se abra para isso, e que cada um busque isso como algo de um desejo, de uma busca pessoal, pelo entendimento que estará obedecendo a palavra. Se nós não mantermos comunhão com os nossos irmãos, como a palavra diz, nós estaremos em trevas. E eu fiquei pensando, tem tudo a ver, porque estar em trevas é estar na escuridão, é você não enxergar. O que acontece? Enquanto eu fico, né, no meu relacionamento só com Deus e não me abro com meu irmão ou não me relaciono com o outro, nesse nível, eu posso estar enganado e não estar sabendo. O meu irmão está enxergando e eu não estou. Então, por que é importante a comunhão? Porque o meu irmão vai enxergar o que eu não estou enxergando e ele vai ser luz na minha vida. E nós precisamos dessa luz, então nós precisamos de uns dos outros. Fala para o seu irmão, eu preciso de você. E a gente tem que entender que é uma necessidade real. Nós, às vezes, achamos que nós não precisamos de ninguém. E cada dia a sociedade fala mais para cada um que dê conta de si, e que você não precisa de ninguém, e que você tem que se virar, e que você tem que dar conta, e vai levar na sua vida, e se vira, e não dependa de ninguém. Seja independente. E o que nós vemos na palavra é que o Senhor nos quer interdependentes. E cada dia mais, vivendo essa unidade. Para encerrar, né? Nessa comunhão, eu sou um agente de transformação na vida do meu irmão e ele é na minha. Sozinho, nós não vamos ser transformados. Nós precisamos do nosso irmão para nos transformar e nos ajudar. Quão pecadores nós somos. Cada dia fica mais claro para nós, né? E eu não sei, acho que a idade vai chegando. Não é que a minha está chegando, não, viu, gente? Mas a gente vai percebendo, Senhor, eu estou muito aquém. Quando a gente acha assim, que a gente já melhorou um pouquinho, que a gente venceu alguma coisa, a gente se vê tão pecador. Tão pecador, não sei você. Mas eu olho para dentro de mim e falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de mim. Mas nós não somos melhores que ninguém. Nós precisamos uns dos outros. Não acredite na mentira do diabo, de que você pode viver sozinho, de que seu relacionamento pode ser restrito a você e Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falando, não, eu não vou à igreja, eu não quero relacionamento na igreja, eu estou com Deus sozinho na minha casa, está tudo bem, eu estou no monte, né, eu tenho meu relacionamento com Deus. Não precisa de eu estar na igreja. Não, irmão, você está enganado. E não deixe essa fortaleza crescer. Que o Senhor possa vir sobre a nossa vida nessa noite e trazer luz, e trazer verdade. E que a gente entenda a preciosidade, a importância dessa comunhão uns com os outros. Gere, busque e seja intencional nos seus relacionamentos. E a seriedade disso também é porque quando a gente está enganado, a gente fica achando que a gente está bem. Nós não enxergamos os nossos próprios erros. Então a gente acha que a gente está bem, a gente está bem na fita. E muitas vezes nós não estamos. Os outros estão percebendo, mas eles não estão tendo acesso para nos dizer. Mas nós estamos achando que a gente está bem. Então, que a gente seja manso e humilde de coração, como o Senhor ensina. E que a gente tenha a humildade de ouvir o nosso erro, de ser confrontado, às vezes, pelo nosso irmão, com maturidade, que é o tempo de maturidade. Amém? Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Precisamos do Espírito Santo, mas precisamos uns dos outros. Fala para o seu irmão, nós precisamos do Espírito Santo, mas nós precisamos uns dos outros. Só para terminar, o pastor Ebiúber, em uma das ministrações também sobre o discipulado um a um, e eu li num livro dele também, tinha escutado, acho que se não me engano, a Tânia mesmo comentando, ele fala muito dessa questão, né, do confessar a Deus e ter o perdão, mas confessar ao outro e ser curado. Que você guarde essa palavra no seu coração, que você possa se abrir para isso e que a gente, como igreja, possa caminhar mais do que nunca nesse discipulado um a um, nessa proximidade, nessa intimidade uns com os outros. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado, Tânia. Irmãos, eu queria chamar a sua atenção para o que você e eu estamos vendo aqui. Também vou falar, né, irmãos? Esse aqui é o Sóstenes. Ele é pastor dessa igreja há 12 anos. Ele é uma bênção na minha vida, na vida dos nossos filhos. Um homem sábio, que sempre sabe o que dizer, e eu admiro você. Obrigado por pastorear a minha vida, obrigado por ser fiel ao Senhor, obrigado pela sua integridade, pela sua pureza de coração. Deus sabe da intenção do nosso coração. Nesses 12 anos, nós fomos verdadeiros, né? Cada dia, diante do Senhor, e nós queremos poder servir vocês cada dia melhor. Eu falo às vezes com os sócios lá em casa, ai, eu preciso ser uma pastora melhor, eu preciso mais, eu preciso melhorar. Porque a gente sabe das nossas limitações, das nossas falhas. Mas como eu estava dizendo a Gabriela esses dias no nosso tempo, né, Gabi, de conversa, eu falei, Gabi, é muito importante a gente saber a intenção do coração do outro. Porque às vezes, a gente às vezes julga uma atitude. Mas é bom você saber a intenção, porque se a intenção é boa, não receba do jeito errado. Às vezes, alguma pessoa fez, mas não com aquela intenção. Então, que vocês saibam que a intenção do nosso coração é a melhor, para levar vocês a serem melhores cada vez mais diante do Senhor, extrair de vocês o que vocês têm de melhor, ser efetivos no crescimento de vocês, para que vocês possam brilhar a luz de Cristo por onde vocês andarem. Amém? Eu não posso falar que eu choro. Eu quero chamar a sua atenção para você ver esse auditório aqui. Você se lembra de onde nós estávamos há um ano atrás? Você se lembra do nosso auditório? Era bonito, era bem cuidado, mas era muito diferente do que é hoje. Você se lembra como isso aqui era antes de nós reformarmos? Se lembra, irmão? Você consegue olhar para isso aqui e ver como vai tudo melhorando? Você sentiu calor, irmão, hoje? Você viu que está uma temperatura gostosa? Você prestou atenção no piso do altar? Como está tudo limpinho, tudo bonito. Você viu isso, irmão? Você viu essas flores lindas que estão aqui? Aí nós podemos olhar o som. Como o som está bom, Leandro. Nós podemos olhar a transparência. A projeção... Transparência tem mais de 12 anos. Dá uma olhada no seu lado. Veja como esse irmão está mais bonito, cada dia mais bonito, mais bonita. Os irmãos estão assistindo os vídeos e eles estão querendo saber o que é que nós fizemos. Porque a iluminação está bonita, a decoração está muito linda. Você consegue perceber, irmão, que estas coisas físicas têm importância. Não tem muita importância, mas tem sua importância. Mas é mais do que isso. Elas estão dizendo do quanto nós, como igreja, estamos crescendo, estamos nos tornando cada dia mais bonitos, cada dia mais semelhantes a Jesus. Irmão, essa é uma verdade. Você crê nisso? Então, eu queria destacar primeiro essa questão que às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente não percebe dentro da nossa casa. Tantos problemas, às vezes um atrito, e a gente não percebe que o tempo está passando. Lérida agora é avó. Lérida agora é avó, tem uma vovó. Já quebrou o coração da Lérida. Se a Lérida estava sendo trabalhada pelo Senhor e cada dia mais quebrantada, agora vai assim, meu Deus, lá dentro da sua casa, Lérida, vai ser uma coisa assim inexplicável do quebrantamento da vida, da graça do Senhor lá nos seus filhos, na sua família, sua mãe. Irmãos, a vida está acontecendo e Deus está realizando coisas bonitas. Segunda coisa que eu quero observar. Este chão está assim mais limpo, mais bonito, tudo ficou mais... Gente, que coisa, as flores, as plantas, a decoração, a projeção, o som. Porque algumas pessoas se doaram. E não importa o quanto você se doou, se pouco ou se acha que outro se doou mais, se o que você fez foi pequeno, simples. Eu me lembro sempre da irmã Conceição pegando todas as tacinhas de ceia e levando para casa e lavando e limpando e cuidando de tudo aquilo. Às vezes são coisas que ninguém está vendo, que ninguém vai ver, mas a obra da igreja crescendo não é fruto só de alguns da diretoria, é fruto de todos participando. O Ladinir veio aqui, gastou do seu tempo, sua energia, e olha, você pode ver a linha que separa, você pode ver como foi bem feito todo o trabalho, todo o serviço, as flores, o som, a decoração, e tantas, o ar-condicionado. Irmão, nós temos irmãos que vieram e doaram, e estão cuidando. Meus irmãos, a igreja vai acontecendo, vai crescendo, e é fruto da participação de todos. E eu quero louvar o Senhor pela vida de cada irmão, cada membro, cada, às vezes, visitantes, irmãos que nós sempre recebemos aqui, que nem são membros aqui, ou que talvez já foram membros aqui, mas que estão sempre aliançados, amando, perseverando, investindo. Isso é motivo de honra e de louvor ao Senhor. Isso que nós estamos vendo do auditório, do físico, é um sinal do que Deus está fazendo conosco. Nesses 12 anos, nós estamos aprendendo sobre o que profetizar de bênção, como a palavra que recebemos nessa noite. Senhor, eu não quero pôr minha língua como um leme, direcionando na vida, minha vida, para o iceberg, para as coisas que não são o que está escrito na tua palavra. Então nós vamos proclamar gratidão nesses 12 anos. Nós vamos proclamar diante do Senhor que nós vamos crescer mais ainda nesses próximos anos. Que esse ano, 13º ano, será um ano de muito amadurecimento, de muito crescimento, de muita vitória na sua vida. E você vai se exercitar em liberar a palavra e proclamar e abençoar em nome do Senhor Jesus. E nós vamos também crescer no relacionamento, na comunhão, na intimidade. E eu queria pedir que você desse um sinal disso. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, bem perto de alguém. Eu quero crescer na comunhão. E eu quero crescer no liberar palavras de bênção. Senhor, nós recebemos esta ministração de hoje. Talvez você já possa começar abençoando quem está perto de você. Eu quero te abençoar e agradecer a Deus pela sua vida, que nós estamos juntos nesses anos na vida da igreja. Eu quero louvar ao Senhor porque nós estamos juntos nesses anos todos na vida da igreja. Eu quero louvar ao Senhor. Venha bem junto, irmão. O mais próximo que você puder ficar aqui, não deixa nenhum buraquinho aí perto de você. Mais próximo, querido. Ó, tem espaço de sobra, tem um universo aqui no meio, olha. Pode vir puxar mais. Puxa para cá. Hélio, puxa para cá. Não, você vai ficar junto, mas assim, de não ter espaço entre você e os que estão à sua volta. Pode grudar mesmo, pode vir mesmo. Eu quero pedir, Leandro, venha para cá também. Eu quero pedir, vem cá, Mateuzinho. Mateus é meu auxiliar, pastor auxiliar. Vem cá, Mateus. Vem cá, Rafael. Nós vamos usar poletra aí agora, não. Vem cá, vem para cá. Rafael, Rafael, Luísa, Renato, Patrícia, Deus tem falado tanto sobre vocês. Vocês são uma família sacerdotal que Deus vai colocar num lugar de frutificação aqui entre nós, que vai ser admirável o que Deus está fazendo e vai fazer na vida de vocês. Coisa maravilhosa do Senhor. E quantos outros? Nós estamos vendo Zac e Tânia, a Tânia ministrou. Amanhã nós vamos ver mais irmãos ministrando. Nós vamos vendo os frutos de Deus nesses 12 anos. Nós temos uma alegria. A Sônia está aqui conosco. A Sônia na Bahia, cadê a Sônia? A Sônia na Bahia já tem uns 20 anos que a gente... Desde 1997. Ela esteve na Casa de Tinta. A Renata e o Gilson veio depois, mas a Renata aqui desde o início com a gente. Tantos irmãos, alguns que estão... Nós temos aqui esse casal, desculpa, eu esqueci o nome de vocês. Adriano, Denise. Adriano. Esse casal são lá da igreja do meu pai. Há anos, eles nem eram casados. Agora são quantos filhos? Três filhos. Há anos, são irmãos, são pessoas que a gente conhece, a gente vai caminhando. Os que chegaram recentemente, né, irmãos que estão aqui há pouco tempo, nós temos muito motivo de louvor, de gratidão pelo que Deus está fazendo aqui conosco, pelos amigos, pelos que nos visitam, pelos que caminham conosco. Irmãos que Deus está ministrando tanto quanto a vida dela. quanta coisa que Deus está fazendo, irmãos. E a gente realmente, como a Dani disse, a gente não está vendo o tempo passar. Uma hora a gente vai assim, assustar, assim, aconteceu. Aconteceu da beleza, aconteceu da construção, mas muito mais do que físico. Vocês sabem que para nós isso não tem tanta importância, mas isso revela o que está acontecendo em nós. E, Senhor, eu quero receber essa palavra. Vai sair da minha boca a palavra de bênção. Vai sair da minha boca a palavra de bênção. Vai sair da minha boca a palavra de bênção. Lá dentro da minha casa, vai sair da minha boca a palavra de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero investir para mais comunhão no corpo de Cristo. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus está construindo, Deus está edificando, Deus está edificando a sua igreja, e nós temos motivo de estarmos juntos aqui nessa noite, só para isso, Senhor. Deus não nos permitiu trazer um convidado de fora, Deus nos permitiu que nós fizermos uma reunião, uma festinha muito caseira, muito nossa, para a gente dizer assim, louvado seja o Senhor por tudo que Deus está fazendo entre nós e os frutos que Deus está nos dando aqui nesse lugar. Quando a Tânia falou aqui das meninas de 12 anos, né? Tem menino aqui que nem existia quando Deus começou a fazer a obra. Temos os que estão hoje crescendo e são líderes do Senhor. A Sofia é a menininha, que nenenzinha aqui, ó, Maria Chiquinha, nenenzinha não, mas Maria Chiquinha, é criancinha aqui. Pega o carro, vai. A Lorena que está de volta. A mãe da Lorena aqui também, a Lorena está de volta, foi morar em São Paulo 3 anos e, como nós falamos, ela foi ali e voltou. Tantas bênçãos, irmão. E nós temos motivos de gratidão e um propósito, Senhor, nós queremos mais comunhão. Nós vamos ministrar mais uns aos outros, nós vamos profetizar mais uns aos outros, nós vamos abençoar mais uns aos outros e nós vamos experimentar mais comunhão uns com os outros. Eu convido você a levantar a sua voz e agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Nós temos alguns irmãos, Senhor, que não puderam estar aqui nessa noite, mas eles estão aqui agora em espírito, incluídos. Nós queremos agradecer ao Senhor. Nós queremos bendizer ao Senhor. Nós queremos glorificar o Senhor. Nós queremos exaltar o Senhor. Nós queremos bendizer tudo o que Ele tem feito entre nós. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Nós te agradecemos, quero te agradecer pelos meus irmãos, eu quero te agradecer pelas minhas irmãs, eu quero te agradecer pelos nossos filhos, eu quero te agradecer, Senhor, pela perseverança, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós temos aprendido a não murmurar, nós temos aprendido a não reclamar, nós temos aprendido a nunca falar mal, nós temos aprendido a nunca desacreditar, nós estamos aprendendo a sempre profetizar, a proclamar, a agradecer, a abençoar, e nós estamos declarando ao Senhor com gratidão, Senhor, alegria nesses 12 anos, muito obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. E nós estamos nessa noite recebendo essa palavra, Senhor, e nós queremos investir em comunhão, investir em proximidade, investir em discipulado, investir em transparência, investir, Senhor, em abrir o coração, em servir uns aos outros, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 2, Pedro está proclamando o evangelho do Senhor, já cheio do Espírito Santo, os apóstolos estão reunidos, e o texto diz, mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito, nós estamos vivendo os últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão. Nossos filhos profetizarão. Nossos jovens terão visões. e nossos velhos sonharão, e até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor, e eles profetizarão. Eles usarão a língua, a palavra, para conduzir o navio da vida, da família, da igreja, da cidade, na direção que Deus estabeleceu. E a profecia continua declarando: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se escurecerá e transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo, Senhor. Motivos de alegria. Eu quero nutrir alegria no meu coração, Senhor, pelos meus irmãos, alegria pela igreja, alegria pelo sustento do Senhor nesses 12 anos, alegria pelas coisas físicas e maravilhosas que o Senhor está nos dando, mas muito mais alegria pelo crescimento, pelo amadurecimento, pelos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. E nós cremos nesta palavra. E por último, nós temos a autoridade do Senhor de usar a nossa língua com uma palavra de autoridade do Senhor para conduzir o navio da vida dos nossos filhos, do nosso lar, nosso casamento, da vida da igreja, para o lugar certo. E uma das coisas que nós fazemos com toda autoridade é declarar: Satanás, você não vai me enganar e não vai sair da minha boca outra palavra que não a palavra do Senhor. Não vai sair do meu coração, dos meus pensamentos, outra palavra, seja de resistência, seja de incredulidade, seja de crítica, seja de zombaria, seja de reclamação, de murmuração. Não vai sair outra palavra, a não ser a palavra de bênção. Satanás, nós estamos colocando vocês debaixo dos nossos pés e ordenando vencidos no poder do nome de Jesus Cristo. Estamos assentados acima de Deus, ao lado de Deus Pai, acima de principados e potestades, e nós exercemos nossa autoridade para dizer: toda arma forjada contra nós, contra a igreja, contra nossas famílias, contra nossos filhos, não prevalecerá. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos profetizando que, assim como agradecemos pelos 12 anos, nós viveremos esse próximo ano de vitórias, de crescimento, de amadurecimento, e aonde Satanás ciranda contra nossos filhos, estão debaixo dos nossos pés, não só os demônios, mas também suas astúcias, suas manipulações, as fortalezas debaixo dos nossos pés. Nós estamos orando e profetizando em nome do Senhor Jesus nos casamentos, nas famílias, restauração, amadurecimento, crescimento, alegria, vitórias, prosperidade em nome do Senhor Jesus. Estamos profetizando na vida da igreja mais comunhão, mais intimidade, mais discipulado, mais mover do Senhor, e o Espírito do Senhor se derramando, como diz Joel, de uma forma maravilhosa, com sinais e prodígios no nosso meio. Levante a sua voz e declare ativamente contra Satanás: Satanás, nós ordenamos vocês fora, nós declaramos em nome de Jesus vocês vencidos. Nós liberamos palavra de fé e declaramos: assim como o Senhor nos trouxe até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor nos trouxe, nós caminharemos nos próximos anos cheios de alegria, cheios de frutos, cheios de vitória, e todo intento das trevas, e toda seta do diabo, e toda armadilha do maligno está destruída em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos proclamando, Senhor, que assim como o Senhor levantou homens e mulheres, crianças, adultos, idosos, e tem construído a sua igreja local através da participação de cada irmão, nós vamos ver muito mais irmãos servindo, muito mais irmãos frutificando, muito mais irmãos sendo restaurados. Nós vamos ver muito mais o Senhor operando no nosso meio através da vida de cada um. Por isso nós declaramos, Senhor, comunhão, coinonia, relacionamento, tempo de caminhada juntos, em nome do Senhor Jesus. E tudo que impede isso caia por terra. Toda armadilha do diabo, com pensamentos, com sentimentos, com ideias, com fantasias, com cenários, ou com medos, com complexos, com temores, ou com o isolamento, ou com qualquer outra artimanha, nós estamos declarando: caia por terra em nome de Jesus. E nós andaremos juntos, nós caminharemos juntos, nós andaremos unidos no poder do nome de Jesus. Se você crê, ore por isso com as suas palavras, declare isso em nome do Senhor Jesus, declare por fé em nome do Senhor Jesus.